terra que acabou. Usando o nome sem tudo, eu ia inventar alguma merda para os trouxas ligarem e gastarem toda a grana deles, ouvindo uma merda desnecessária e enrolando os idiotinhas que achavam que o 0900 servia pra alguma coisa. Pena que acabou o 0900, pois eu ia inventar alguma merda para os trouxas ligarem e gastarem toda a grana deles, ouvindo uma merda desnecessária, enrolando os idiotinhas que acham que o 0900 servia para alguma coisa.